Panorama Agrícola para 6 de janeiro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, lua nova, 6 de janeiro de 2011, e este é o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: seja rápido no ouvir, vagaroso no responder. Nesta quinta-feira de Panorama Regional, o Chicão fala sobre o cenário da pecuária de corte. E na entrevista, como vão funcionar os corredores ecológicos do Santa Catarina Rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, nós vamos entrevistar Shigeko Terezinha Ishii, que é bióloga da Fátima, a Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, e que coordena pela Fátima o Santa Catarina Rural, esse grande programa que ao longo de 2011, nos próximos 6 anos, vai transformar, a partir da cooperação, a agropecuária catarinense. E a Fátima tem um papel importante aí. A Shigeko vai contar para os ouvintes do Panorama Agrícola sobre corredores ecológicos. O que são, Shigeko, corredores ecológicos? Mauro, os corredores ecológicos de Santa Catarina são bem diferentes dos corredores ecológicos tradicionais que existem no restante do país. A gente teve uma preocupação de planejar assim, de uma maneira mais peculiar para atender também a situações diferenciadas dos pequenos proprietários de Santa Catarina, né? Se a gente fizesse um modelo tradicional, seria assim: uma porção de floresta ligando uma unidade de conservação a outra unidade de conservação, por exemplo. E no nosso modelo não é nada disso. A gente planejou, fez um planejamento territorial, privilegiando assim áreas de recuperação ambiental, recuperação de mata ciliar, averbação de reserva legal, né, e instituição de culturas mais amigáveis com o meio ambiente. Bem, Shigeko, e os Sim. corredores ecológicos dentro do Santa Catarina Rural estão localizados onde? Olha, o primeiro a ser criado foi o Corredor Ecológico Chapecó, né? Os dois foram criados no mesmo dia, mas esse abrange especificamente a região da bacia hidrográfica do Rio Chapecó. São 23 municípios da região da bacia hidrográfica do Rio Chapecó. E o outro, o Corredor Ecológico Timbó, é na bacia hidrográfica do Rio Timbó, Timbó Grande. No total, a gente vai ter trabalho, então, específico em 34 municípios do Extremo Oeste e Planalto Norte, né? Shigeko, que ações são esperadas nesses corredores ecológicos? Que ações? São ações muito em conjunto com a EPAGRE, né? A gente aborda sistemas econômicos, ecológicos, assim, a gente, depois de várias reuniões com comunidades, a gente viu a vocação natural das regiões e nós estaremos investindo, então, em melhoria da cadeia, né, dessas rotações, dessas culturas, e sempre preocupado com a questão ambiental. Mas eu queria ressaltar, Mauro, que a gente não vai assim, pela linha do não pode, né? A gente vai pela linha de tá esclarecendo e apoiando ações que sejam amigáveis com a área ambiental. Não existe nenhuma restrição porque aquela área é de corredor ecológico, por exemplo. Muito pelo contrário, assim, a gente vai valorizar a vocação natural, tanto na área da agricultura como na área do turismo. Então, eu acho que é uma coisa bastante favorável para as duas regiões que a gente escolheu. Bem, a ideia é de que produzir e preservar é possível. Completamente possível, Mauro. Desde que o produtor seja devidamente esclarecido, desde que a gente ajude a encontrar outros caminhos, né, de produção, escoamento de produção. E eu acho que a área da educação ambiental é muito importante nessa nossa batalha. Bem, nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Shigeko Terezinha Ishii, bióloga da Fátima, que é coordenadora do SC Rural pela Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Depois de 6 anos, Shigeko, o que se imagina ter conquistado dentro desses corredores ecológicos? Olha, Mauro, uma qualidade de vida melhor para os nossos habitantes dessa região, sabe? Principalmente os pequenos produtores, as crianças, de modo geral. Eu acredito que com todas as ações específicas do Santa Catarina Rural e outras que estamos planejando e já começando a executar pela Fundação do Meio Ambiente Fátima, eu acredito que a paisagem daqui 6 anos estará modificada. Não totalmente, porque é um começo, Mauro. 6 anos para a humanidade não é nada, né? Mas eu acredito que com essas mudanças de percepção, não só da percepção como da prática, vai ajudar em muito manter a qualidade dos nossos recursos hídricos, do próprio ar, né? A qualidade climática, e nós estamos direcionando nossos esforços, tanto da IPAGRE, da SIDASC, Polícia Ambiental, Fátima, estamos da SOL, né, da área do turismo, todos para o mesmo objetivo. Eu acho que é um programa bastante grande, são muitas atividades de capacitação, esclarecimentos, e eu acho que pode ser que a gente tenha conseguido mudar um pouquinho a realidade dessas regiões. São 10% da área do estado, Mauro, é bastante grande a área. Perfeito. Então, nesses dois corredores ecológicos das bacias do Rio Timbó e Chapecó, sim, mais de 30 municípios, a ideia, quando você fala em ações específicas, envolve também preservar nascentes de água, recuperação tudo, de mata ciliar. Tudo também. E tem as inovações, né, que a gente conseguiu trazer, são os mecanismos econômicos. São inovações que estão acontecendo em nível mundial, e a gente conseguiu traduzir para a realidade catarinense muitas dessas novidades mundiais. Então, o pagamento por serviços ambientais, o Santa Catarina Rural também privilegia a questão da área dos corredores, sabe? E agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável está coordenando a regulamentação, então, dessa lei para que o Estado possa começar esse processo de pagamento de serviços ambientais. E o Santa Catarina Rural também se preocupa com isso, né? Na área de corredores, principalmente. Perfeito. Nós agradecemos, então, aqui pelo Panorama Agrícola, a entrevista com Shigeko Terezinha Ishii, da Fátima, Fundação de Meio Ambiente do Estado, ela que coordena pela Fundação o Santa Catarina Rural, os corredores ecológicos nas bacias dos rios Timbó e Chapecó. Shigeko, muito obrigado pelas suas informações. Eu é que agradeço, Mauro. Fique ligado no Panorama Regional. Cenário da pecuária de corte na região serrana. Embora o Planalto Sul Catarinense, que é a região serrana, tenha tradição na criação de bovinos de corte, seus índices de produtividade e rentabilidade são ainda muito modestos. Grande parte dos pecuaristas se mantém na atividade principalmente por tradição, sendo a visão empresarial do negócio encarada em segundo plano. Existem diagnósticos da bovinocultura de corte na região serrana, mostrando, por exemplo, que a idade do primeiro acasalamento ocorre, em média, após os 3 anos de idade. É bem verdade que esse índice melhorou nos últimos anos, mas continua longe do ideal, pois a redução na idade da primeira cria é uma das alternativas que mais influencia o desempenho do sistema. O rebanho pode ser adequadamente controlado sem estações de monta e de nascimento definidos. O desempenho geral de todas as categorias do rebanho de cria torna-se mais eficiente se a maioria das matrizes estiverem na mesma situação reprodutiva. Como critério de descarte, muitos produtores levam em consideração apenas a idade da vaca ou do touro. Já a realização de exame reprodutivo, mais específico como exame andrológico e diagnóstico de prenhez, é realizado por muito poucos criadores. As pastagens naturais permanecem como a principal fonte de alimentos dos rebanhos, mas mesmo assim continua sendo negligenciada em termos de manejo. Então falta o pessoal ter um manejo melhor. É importante avaliar o impacto produtivo e econômico de tecnologias utilizadas em um sistema de produção de bovinos e de corte, mas como um todo, e não através de atividades, né, isoladas. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.